Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Iniciamos agora o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Hoje contamos com a participação do seu padre António Loureiro. Seu padre, muito bom dia. Obrigada por se juntar já à nossa emissão neste novo programa das Palavras de Esperança. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos hoje então para podermos refletir sobre as leituras deste próximo domingo e também sobre alguns acontecimentos que nos vão envolvendo e notícias. É verdade, Sr. Padre. Ontem então também a Rádio Boa Nova noticiou um assalto que ocorreu na Igreja Matriz de Oliveira do Hospital, mas não só, pelo que já tivemos a oportunidade de falar ainda antes de iniciarmos o nosso programa. Exatamente, tivemos a surpresa de, quando se foi abrir a igreja, dar-se conta que a igreja tinha sido assaltada. Realmente as pessoas que fizeram este mau ato na Igreja Matriz iam à procura de dinheiro e das molas e pronto, e acabaram por causar alguns prejuízos, rebentando as portas, mas depois constatámos que também na Capela de Santana acabou por ser também assaltada pelos mesmos motivos, e depois ainda tivemos notícia que a Igreja Lourosa também aconteceu a mesma coisa. Portanto, parece que efetivamente anda por aqui algum grupo inapropriado, mal intencionado. Já tinha recebido, já agora dizer, mas já tínhamos recebido notícia da Diocese que tem havido algumas assaltos em igrejas. Portanto, parece que será um grupo organizado e pena que não se consiga apanhar e punir quem faz estas maldades. E depois, muitas vezes, o que levam é de pouco valor, ou é pouco, e os estragos que causam são muitos. São muitos, até porque se trata de património religioso, não é? No caso da Igreja Matriz, foram levadas molas, mas também ainda um outro valor, em numerário, relacionado com uma iniciativa que estava a ser promovida. Sim, temos uma peregrinação a Fátima proximamente, e as pessoas estavam inscritas, tinham pago também a sua inscrição, e depois, pronto, acabou por ser assim algo negativo. Mas olha, é só dizer que realmente o mundo é difícil, e há pessoas que são capazes de viver com um desequilíbrio pessoal, emocional, sem os pés na terra, depois vivem de qualquer maneira e fazem mal aos outros sem se dar conta que o mal é mal. E é verdade, estamos num mundo tocado pelo pecado. Isto é uma dessas manifestações, muitas vezes manifesta-se deste modo, com alguma organização, e muitas vezes também na vida pessoal. Vivemos num mundo difícil em que encontrar um norte, encontrar um sentido de vida, encontrar valor para vencer as dificuldades da vida com o próprio trabalho, com o próprio esforço, nem sempre é a opção que se toma. Portanto, as dificuldades são uma realidade, no entanto, haverá outros meios de podermos contornar as dificuldades sem que seja por esta via. Seu Padre, também foram acionadas as autoridades para investigar. A nossa GNR, depois também a GNR da Lausanne, que veio ver se conseguia detectar alguns vestígios assim mais que dê para identificar, não é? Quem possam ter sido. Que possivelmente está difícil, porque acabam por ser sempre situações assim difíceis. Em termos de bens da igreja, houve danos, portanto, na igreja matriz, os danos foram sobretudo nas portas. Sim, sobretudo nas portas, no arrombar. O arrombar sempre provoca dano. Também na Capela Santana foi, quase que diria, pior, porque para entrarem foi por uma janela, tiveram que arrombar um vitral de uma janela. Portanto, um vitral antigo já. Sim, já desde. Agora não posso precisar desde quando, mas desde a recuperação da capela. E portanto é uma pena que as pessoas não se preocupem em estragar por causa de levarem 15 euros que estaria na casa, ou nem tanto, se calhar, que estava na caixa das molas, não sabemos. Mas às vezes é isso, é maldade. A adrenalina de fazer o mal, digo eu. É pena que ninguém tenha descoberto. No fundo, saltar por uma janela, aquilo tinha por uma escada, tinham que entrar, tiveram que rebentar. Mas foi durante a madrogada, não é? As pessoas também durante estão a noite, ou igual que na Igreja Matriz, portanto ali houve. Entraram, deve ter acendido a luz, mas pronto, era de noite, ninguém pôde ver. E assim estamos neste mundo. É de lamentar, difícil. Não é, seu padre? É de lamentar que estas situações estamos num mundo difícil. Isto é a imagem, efetivamente, de um coração de homem distorcido, ferido, e que depois não tem consideração pela realidade social, nem pelos bens, e concretamente uma igreja. Pronto, também é um bem, mas que eles, por exemplo, até à igreja vão roubar. É verdade. No fundo é um bocadinho, um bocadinho triste, mas é assim. É verdade, é a realidade. Vamos seguir em frente, portanto, e cautelas entre as comunidades que possam estar também vigilantes relativamente a estes espaços. Mas não podemos ter nenhum vigia noturno em cada igreja, não é? Mas pronto, quem passe por esses locais, perto das igrejas, que esteja atento para algum movimento que possa exatamente parecer estranho, exatamente, não é? Que sim, poderá evitar-se sim alguma situação. Seu Padre, também traz este programa o tema do encerramento da catequese nas nossas paróquias. Exatamente, porque em todas conclui-se o ano catequético, com as festas mais importantes, depois o fim da catequese. Tivemos então a oportunidade de ir a Fátima, um grupo significativo de crianças, e agora pronto, conclui-se a catequese. Penso que foi um ano bom de catequese, que a catequese ajuda ou pretende ajudar as crianças a poderem despertar a fé, terem um sentido espiritual da vida. Nem sempre é fácil. Antigamente havia catequese que era a referência da terra, da comunidade, onde as pessoas iam. Agora há muitas atividades, há desporto, há música, há estudos, há aulas, há muitas atividades. Mas a catequese ainda se vai inserindo, ainda vai ocupando o seu espaço, e oxalá isso possa continuar. Tivemos e que agora não entre de férias, não é? Quer dizer, a catequese, propriamente dita, entra de férias, há um período de férias, mas que não haja as férias de poder ir à missa, não é? Exatamente, esse era um pequeno desafio. E ter um bom coração, exatamente, e também a catequese. Exatamente, é? O desafio que fazíamos no encerramento da catequese é justamente esse. A catequese é bom, ou melhor, as férias são boas, são necessárias, mas que não façamos radicalmente um corte com Deus. Férias de Deus, deviam ser férias com Deus. Então fica o convite para as nossas crianças e também para os adultos, para que possam também rezar cada dia, nem que seja pouco, rezar cada dia, que é uma referência espiritual importante, e depois valorizar o domingo, ou a missa semanal, porque também é outro momento espiritualmente importante. E até dizer, acho que esses mesmos se for no Algarve também, lá ver uma igrejinha, lá ver um espaçozinho. Então, no fundo, se a pessoa quiser, se tiver essa preocupação, se preocupar em cuidar da sua fé, quando vierem de férias poderão vir com uma fé robustecida. Se houver desinteresse e não acompanhamento dos pais, pronto, será umas férias de onde haverá diminuição desse crescimento espiritual. Pronto, então, oxalá também as nossas crianças possam fazer essa experiência. Mas também uma palavra de muito agradecimento aos catequistas, porque são eles os que vão ali semana após semana, e também reconheço que não é fácil, é um esforço e um compromisso muito significativo, mas que foram capazes ao longo do ano ir vivendo e comunicando a alegria de Deus, a alegria do encontro com Deus, a força de poder testemunhar a Cristo. Então, um agradecimento muito grande aos catequistas e também aos pais que colaboraram. Às vezes os pais não colaboram muito. Quase que é mais uma hora livre, não é? Tenho a catequese, posso ir fazer outras coisas. Mas também há pais que se preocupam e que acompanham. Nosso desafio era que os pais pudessem participar na Eucaristia, e alguns até participaram habitualmente com os filhos. Isso é um sinal muito positivo, e oxalá esse reforço de fé nos ajude a olhar para um futuro no Conselho de Alveira do Hospital com fé viva, com mais fé, num tempo em que, efetivamente, a fé parece que está em regressão. Mas se tivermos um bocadinho, se pusermos um bocadinho de meios, um bocadinho de esforço, um bocadinho do nosso contributo, podemos descobrir que a alegria de Deus, a alegria da fé, é de todos os tempos, para todos os tempos e para todas as pessoas. Às vezes falta-nos um bocadinho esse toquezinho, de dar essa oportunidade a Deus para que Ele também nos possa iluminar e nos possa tocar interiormente no coração. Muito bem, seu Padre, também para abordarmos nosso programa, o Vaticano, que promove a conferência sobre religião e fé. É uma coisa interessante. O tema é assim um bocadinho científico, diríamos, buracos negros, ondas gravitacionais e singularidades do espaço-tempo. Assim, mas é muito interessante, porque no fundo é refletir sobre a ciência, sobre a evolução científica do mundo e do universo, e sobre a questão da criação de Deus. E então, esta conferência, ou estes encontros, foram feitos pelo Vaticano em honra de Lemaître, que foi um sacerdote jesuíta, cientista, que, curiosamente, foi o primeiro a formular a expressão Big Bang. Portanto, parece que a ciência é contra a fé. Muitas vezes precisa dizer, a ciência, eu tenho que acreditar na ciência ou em Deus. Não. O Big Bang, a teoria do Big Bang, foi desenvolvida por um sacerdote católico. Portanto, um cientista que estudou e depois entendeu que o espaço está em expansão e que terá havido um momento primordial que terá sido essa origem, e que a ciência está à procura de entender o que está a acontecer agora e o que terá acontecido nesses bilhões de anos lá para trás, mas que somos fruto disso. E depois, o universo que existe apareceu desde a evolução desse primeiro momento de massa muito densa, de temperaturas muito elevadas, que houve como essa grande explosão que deu origem ao universo. Andar para trás será muito difícil, pelo menos a ciência daí para trás penso que será muito difícil, mas consegue chegar até aí e entender o que se foi desenvolvimento, se foi desenvolvendo até agora, não é? Mas dizer que efetivamente Deus está presente nas coisas, para o cristão é a origem, é o Deus que é criador, e depois a ciência vai descobrir o modo como se foi aprimorando essa criação. Nós antigamente pensávamos que se calhar o universo foi feito de repente como está agora, o mundo, e agora entendemos que não, foram milhões e milhões e milhões numa evolução progressiva, até que agora aparecesse o homem, que é também recente nestes milhões de anos, a vida, depois o homem, e portanto que é o fruto privilegiado da criação, porque tudo é destinado ao homem. O que estranhamos, é que este fruto privilegiado do universo de uma evolução de bilhões de anos, que é para o homem, na Terra, de repente o homem, pô, assim, em guerra, em conflito, e matasse uns aos outros, não entenderam. Lamentavelmente. Exatamente. Não é? E não entenderam este designo criacional, tão, com um investimento tão imenso, num universo tão belo, num mundo tão belo, que é para os homens, e de repente nós, quando temos consciência de nós próprios, pomos em confronto e em guerra e a destruir o outro. E é assim que vivemos, infelizmente. Mas o Papa, tinha aqui umas palavras que me pareceram interessantes e que vou reproduzir em função deste acontecimento. Dizia o Papa: as suas experiências humanas e as elaborações espirituais subsequentes levaram, a falar aqui deste sacerdote de Lemaître, a compreender que a ciência e a fé seguem dois caminhos diferentes, mas paralelos, entre os quais não há conflito, porque a origem é a mesma, a origem é este Deus Criador. Pelo contrário, estes caminhos podem harmonizar-se entre si, porque tanto a ciência como a fé, para um crente, têm a mesma matriz na verdade absoluta de Deus. Portanto, às vezes a gente pensa que descobrindo a ciência vai contra Deus. Não, é impossível. A ciência é o modo como Deus fez o seu ato criador, ao qual nós não temos acesso através de uma experiência imediata, mas que temos acesso através das suas manifestações, que é a matéria visível, são as leis da natureza, que nós vamos descobrindo e que podemos também utilizar em benefício do homem, como por exemplo na medicina, vamos descobrindo que é o homem. Ora, isso é a dimensão positiva. Portanto, esta questão de ou acredito em Deus ou acredito na ciência é uma maneira, diria, não correta, ou não necessária de ver as coisas. Claro. Porque eu acredito na palavra de Deus, acredito na fé e acredito na ciência, porque a ciência é o ir descobrindo o como se foi realizando esta obra criacional. Muito bem. Se antes acreditávamos que uma trovoada era não sei o que vinha, era Deus que nos castigava, agora temos que não, afinal a trovoada é exatamente uma manifestação das leis da natureza que Deus terá criado e que nós vamos descobrindo muito lentamente. E ultimamente, pois a ciência está muito evoluída, mas ainda muito mais haverá para descobrir, tanto no microcosmos, na dimensão do mais ínfimo, como no macrocosmos, no universo. Ainda estamos à procura de saber se há vida em algum sítio, se há água em algum sítio, o que é que aconteceu neste universo tão gigante. Pois tudo isto é sinal do designo amoroso de Deus, que, na nossa perspectiva, pensou no homem e fez tudo isto a pensar no homem, para o bem do homem. E nós, em vez de o agradecer, de usufruir, de vivermos esta experiência no amor e no amor que se multiplica, acabamos depois por também desviar este, e caímos no mal, como falámos no início, que é um mal pequeno, digamos assim, mas se olharmos para o mundo, tanto mal, tanta injustiça, tanta violência, tanta injustiça social, tanta diferença e tanta violência, que normalmente são os mais pobres depois que a sofrem. Por isso eu diria que o designo de Deus é um designo de paz, é um designo de bem para todos os homens de toda a humanidade. Muito bem. E que a humanidade foi pensada por Deus, justamente, para o bem do homem. Ainda sobre o Santo Padre, o Papa convida a rezar com os salmos, Sr. Padre. Exatamente, é uma coisa muito bonita. Os salmos são 150 salmos, que são do Antigo Testamento, tudo orações do Antigo Testamento. Todos os salmos? Todos os salmos. A maior parte é atribuída à Davide, ao Rei Davide. Mas pronto, há vários autores dos salmos, mas que são orações, que são hinos, que são palavra de Deus viva. E sempre há um salmo que vai de acordo à nossa experiência, ao nosso sentimento. Há salmos de alegria, há salmos de graças, de petição, há salmos em que se louva a Deus, há salmos em que se pede, há salmos em que o homem manifesta a sua confiança, mas há salmos em que também manifesta o seu arrependimento, porque pecou e pede a misericórdia de Deus. Portanto, os salmos são uma oração privilegiada. Jesus rezou com os salmos. É verdade que muitas vezes vamos ler um salmo e tem expressões que nos parecem um bocadinho violentas ou um bocadinho não apropriadas para a nossa cultura de hoje. Que às vezes fala um pouquinho, vou vingar, vinga-te, Senhor, dos meus inimigos, por exemplo. E que nós não podemos tomar à letra. Portanto, a Sagrada Escritura tem que se ler sempre desde Cristo. Cristo é que é a interpretação correta da Sagrada Escritura. E quando algo parece que não está de acordo, ou que não fala de amor ao próximo, ou que fala de vingança, ou que fala de ódio, ou que fala de qualquer coisa assim, teremos que reinterpretar. E então, em vez de ser uma leitura literal, fala-se de uma leitura espiritual. Então eu entendo que realmente o mal, o que eu devo odiar ou o que devo detestar, é o pecado. Então facilmente posso fazer transposição dessa linguagem para aquilo que é efetivamente mal, que é o pecado, que é a maldade, e isso sim posso reler desde essa perspectiva. Não. Mas, padre, onde é que as pessoas podem aceder aos salmos? Existe um livro dos salmos? O livro dos salmos é o livro que está na Bíblia. É um livro, então, a Bíblia são um conjunto de livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Portanto, os salmos é a parte central do Antigo Testamento, que tem todas estas orações, que em todas as Bíblias estão traduzidas, que também às vezes há livros, edições só de salmos, às vezes fazem evangelhos e salmos, que são, pronto, também não é um livro assim muito grande, não é? Mas, sobretudo, os salmos são para ser meditados, para ser contemplados, para descobrir que, através desses salmos, Deus nos está a falar. E são os mesmos salmos que ouvimos na missa? Exatamente. Que são cantados habitualmente? Exatamente. São os mesmos salmos? São essas orações que pertencem sempre à liturgia eucarística. Também depois há a liturgia das horas, em que se rezam todos os salmos ao longo de 4 meses, ou de 4 semanas, pelo menos em 4 semanas, a Igreja propõe a leitura de todos os salmos. Os frades antigos tomavam isto tão a peito, que no início era rezar os salmos todos os dias, todos os salmos, que era realmente muita coisa. Os 150 todos os dias. Depois era de uma semana. Tomavam os salmos todos uma semana. Agora a liturgia da Igreja é dividida nas diferentes horas, porque há a hora da manhã, as laudes, as vespas, a hora intermédia, as completas. Portanto, dividem-se os salmos em 4 semanas, rezam-se todos os salmos. E, aliás, o terço também apareceu justamente com 150 ave-marias para ajudar os frades que não sabiam ler a poderem também rezarem os 150 salmos que seriam então simbolizados nestas ave-marias. Portanto, é uma oração muito viva. E o Papa também tem uma expressão muito bonita sobre esta oração. Então diz o Papa: os salmos não são uma coisa do passado. São atualizados quando fazemos deles a nossa oração. Aconselho-vos que, quando um salmo ou um versículo de um salmo tocar o vosso coração, o guardem e repitam ao longo do dia. Por cada uma das situações que vivemos na vida, encontramos sempre um salmo que nos dará a sua resposta. Então é muito bonito isto, porque realmente é ler o salmo dito, mas não é só ler ou rezar, é depois voltar a ler. E de vez em quando há uma palavra que nos toca, uma frase. Então isso é Deus que me está a falar. Então é bom que a pessoa vá rumiando, digamos assim, saboreando essa palavra de Deus, que depois vai iluminando e fortalecendo a fé. É aí que verdadeiramente a fé se fortalece. É quando a palavra de Deus acolho, sendo que há uma conexão especial, e então depois vou meditando e saboreando e trazendo à vida. E de repente essa frase dá-me uma luz que me ilumina num problema, ilumina o meu coração, ilumina uma situação difícil, dá-me ânimo, dá esperança, dá fortaleza, dá caminho. E a pessoa pode estar muito desanimada, eu tenho essa experiência, já vi cansado, desanimado, com um problema, E depois, de repente, com a oração dos salmos: Senhor, em ti eu ponho a minha confiança, tu és o meu amparo, tu és a rocha e és a minha fortaleza. E isto, repetir isto, de repente a gente ganha essa energia, ganha ânimo. E tantas vezes que se lê, parece que aquilo estava mesmo ali. Exatamente. À nossa espera. Exatamente. E então o Papa diz que foi escrito para nós. Exatamente. Então é bom voltar a reler e a recuperar essa palavra, porque muitas vezes Deus fala-nos dessa maneira. E através da palavra da Sagrada Escritura que me toca, é Deus que me vai falando e vai alimentando o meu coração, a minha capacidade de amar o próximo, a minha capacidade de compreender a vida e a minha capacidade de reagir e superar os problemas que às vezes a vida nos traz, sem deixar-me na tristeza profunda ou no abatimento ou na depressão. E às vezes também os salmos falam disso mesmo. Senhor, estou colado ao pó da terra, não tenho saída. Não se chamavam, eram assim, não é? Esses problemas antes, quando se escreveu a Bíblia e as palavras de Deus, cá não se chamava assim, dessa maneira. Sim, os termos que agora usamos, mas sim. Mas a experiência, o conteúdo da experiência humana é exatamente a mesma. Só não se chamava assim. E depois diz: mas Senhor, vem em meu auxílio, tu olhas para mim e a tua palavra me conforta, e já sinto ânimo. E pronto, faz este movimento em que estamos ali na parte dura, mas depois abre-se uma porta e uma janela e de repente vem uma nova luz. E essa é que é a verdadeira experiência de oração, que é transforma o interior. Então o Papa dá-nos este desafio, para também nós fazemos os salmos. E quando nos salmos aparece uma expressão que às vezes é chocante, porque pronto, era a expressão do tempo. Porquê? Porque fez os salmos, Deus era o seu Deus e os outros povos eram os inimigos. Então eu posso pedir a Deus que me ajude na luta contra o meu inimigo, que era outro povo, ou era outro rei, ou que era agora outro... não tem que ser o nosso vizinho, não é? Exatamente, não pode ser. Agora, eu entendo é que esse inimigo é o sentido do mal, do pecado, da minha tentação. A minha tentação é que é o meu inimigo, por isso, Senhor, ajuda-me a vencer a minha tentação e dá-me força e para que eu cante vitória contigo. Muito bem. É um pouco isso. Seu Padre, quer também falar-nos do próximo ano, que é o Jubileu da Esperança. Exatamente, temos aqui o Papa Francisco convocou um jubileu, que são os 2025 anos do nascimento de Cristo, que chamou Jubileu da Esperança. Portanto, o próximo ano o tema vai ser a esperança. Iremos meditar muito, com certeza, sobre a esperança. Mas também convido... Bem a propósito do nosso programa, não é? Exatamente. Palavras de esperança. Exatamente. Portanto, o Papa deve ter ouvido lá uma notícia. Ah, é isto mesmo que eu quero. Qualquer dia temos que convidar. É. E então ele convocou o Jubileu da Esperança, que é também marcado por algumas atividades com estilo de peregrinação. Portanto, convida a fazermos peregrinação a Roma, participando nos jubileus das várias setores de atividade e das várias coisas que... Não sei se conseguiremos ir a algum jubileu. Sei lá, eu gostaria de ir ao jubileu dos sacerdotes, por exemplo, ou ao jubileu da catequese, ou ao jubileu dos jovens. Mas há jubileus para tudo. Todas as dimensões da vida vão ter o seu jubileu. E depois, a nível diocesano, também o Sr. Bispo irá participar neste dinamismo da Igreja com o jubileu celebrado a nível diocesano. Proposta do Papa é ir a Roma ao jubileu, à Porta Santa, a Roma, que é o túmulo de São Pedro, é onde se está a sede da Igreja, e participar lá uma. Mas também a nível diocesano, porque ir a Roma realmente é muito difícil, é muito caro, então com muita gente aquilo fica ainda mais caro. Mas pronto, então, mas haverá também atividades a nível diocesano, de onde seremos chamados a participar. Também, proximamente, o seu bispo também divulgará, mas desde o fim deste ano, final deste ano, e durante o próximo ano, será então o grande jubileu da esperança, e oxalá seja para a Igreja também um momento de esperança, porque às vezes sentimos a desesperança. Por exemplo, tivemos a Jornada Mundial da Juventude com 1 milhão e não sei quantos mil jovens, mas depois a gente olha para os jovens da nossa Igreja e diz: ei, onde é que eles estão? O que é que aconteceu? Isso pode ser desesperança. E o Papa dizia: não, vamos à procura da esperança. Pronto, se calhar de outro modo, mas o jovem também é tocado por Deus e é chamado a descobrir a alegria de Deus. Necessita também desse momento de abertura para que Deus lhe possa tocar e o possa sensibilizar. Isto mostra, Sr. Padre, que a vida da Igreja é também muito trabalhosa, não é? Sim, atrair os mais jovens e outras pessoas, mantê-las nesta união, não é? Exatamente. A igreja tem um trabalho árduo. Com certeza que é difícil. Exatamente, é ser missionário. E agora temos que ser missionários. Antigamente os missionários iam para a África e iam para a América Latina. Agora temos que ser missionários na nossa terra, exatamente, na nossa necessidade, porque o espírito é o mesmo. É anunciar. É um trabalho diário, não é? Exatamente. E isso todos somos convidados a participar. Aliás, o Papa diz isso também muitas vezes. Todo batizado, por ser batizado, é missionário. Né? Muito bem. Sr. Padre, vamos então agora concentrar-nos um pouco na liturgia de domingo. É o 12º domingo do tempo comum. Temos a primeira leitura do livro de Jó, que nos diz que o Senhor é Criador, os mares são obra sua. Exatamente. Isto tem a ver um pouquinho depois com a leitura do Evangelho. O Evangelho, a leitura do Evangelho de São Marcos, é uma leitura corrida. Portanto, vai ser um episódio, depois lê-se outro. A primeira leitura vai sempre procurar uma relação com essa leitura do Evangelho. E então, neste caso, é do livro de Job. Job é um livro muito especial, porque é um livro didático, digamos assim, não quer dizer que seja histórico. É um livro que conta uma história, terá sido uma história criada, mas que é uma pessoa, que é Job, a quem tudo corria bem, e de repente foi que tudo começou a correr mal. E os seus amigos dizem, desespera-te, maldiz a Deus e morre, tá? Deus está-te a castigar, tu afinal eras um pecador e nós pensávamos que eras um homem santo. Eu digo, não, eu não fiz mal nenhum. Olha, louvado seja Deus. Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja Deus. Eu referia-se à saúde, referia-se aos bens. E depois, todo o livro é um diálogo. Depois tinham as visitas que falavam com ele. Então ele aqui, neste texto, fala sobre a grandeza de Deus. Deus que fez o mar, que o criou, que o pôs com os seus limites, pronto, era uma interpretação de que o mar foi, neste caso, feito por Deus e daquele modo como existe hoje o mar, que tem as suas ondas, tem os seus animais, tem os seus limites, e isso tudo manifesta a grandeza da criação de Deus. Isto tem depois a ver com o que iremos ver no Evangelho. Portanto, no fundo é, Deus tem poder sobre o mar. Deus criou o mar. Deus é o Senhor do mar. E essa é a atitude que a pessoa, já no Antigo Testamento, que via o mar como um monstro, que às vezes era muito perigoso, mas depois diz, não, mas foi Deus que o criou. Deus tem poder sobre o mar. E nós, depois o mar às vezes até é símbolo do mal, somos também chamados a descobrir essa presença de bondade de Deus, mesmo na aflição da tempestade, que é o que veremos depois no Evangelho. Muito bem, antes do Evangelho, olhamos primeiro, Sr. Padre, para a segunda leitura da segunda carta aos Coríntios. Diz São Paulo, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E depois acrescenta, as coisas antigas passaram, tudo foi renovado. Portanto, no fundo, quem está em Cristo, quer dizer, quem acredita em Cristo ressuscitado, é uma nova criatura, é um novo ser. O batismo é um novo nascimento. Ou seja, eu não tenho que estar a depender do mesmo modo que vivia anteriormente, mas tenho que descobrir a Cristo como um novo sentido da vida, que me ajuda a olhar-me para mim de um modo diferente e olhar para os outros de um modo diferente. Enquanto cá há bocadinho dizíamos que este mundo vive, pensado por Deus para o bem, vive no conflito, na guerra, na violência. Esta pessoa que nasceu, que renasceu em Cristo, é capaz de ver o mundo desde este novo olhar e ver o outro desde esse novo olhar. E por isso diz, é uma nova criatura, tem um novo modo de viver. E então podem entender aquilo que dizia Jesus, que é, fizeram-te mal, tu paga com bem. Ama a todos, até o teu inimigo. Mas como é que eu posso amar o meu inimigo? É desde este novo modo de ser, ressuscitado com Cristo, entendo que a vida é assim. E São Paulo dizia, daqui adiante, já não conhecemos ninguém segundo a carne. Segundo, conhecemos em Cristo. Não é? Conhecemos em Cristo. O que conta é Cristo ressuscitado. E desde esta visão de Cristo ressuscitado é que eu olho para os outros. Já não olho com a minha ambição, com o meu, mas olho desde esta nova visão. Portanto, a Igreja, neste sentido, tem um papel muito importante. É verdade que, infelizmente, a Igreja também é contrassinal. Porque este ser da carne ou ser do mundo também está. Eu sou nova criatura, mas também sou velha criatura, continuo no mesmo corpo e com a mesma mentalidade, ou o mesmo pensamento. Se eu não renovar, serei igual aos outros. Mas se eu acreditar em Cristo ressuscitado, se eu deixar que o Espírito Santo me venha habitar e nos venha habitar e nos transforme no nosso pensar e no nosso agir, então, somos umas novas criaturas. Exatamente, não é? Tudo o antigo passou, tudo foi renovado, não é? Quem está inscrito é uma nova criatura, mas tenho que me agarrar a Cristo. Se eu depois me agarro ao homem velho, então já não sou nova criatura. E então São Paulo falava muito isto, é o homem velho, o homem novo renascido graças à ressurreição de Cristo e ao participar da vida ressuscitada de Cristo. E esse é o verdadeiro sentido da vida cristã. Claro que isto depois, na prática, é muito difícil. porque este homem velho que está em nós reclama os seus direitos e as suas ambições e as suas necessidades e o querer dominar e o querer possuir e o querer ter prazer para autossatisfação. Pois há esse conflito, não é? E então, exatamente. Agora, deixar que o homem novo vença todos esses impulsos e todas essas esses tentações, se quiser chamar assim, ou essas ambições a nível individual, e ter um olhar fraterno e social, digamos assim, que prevalece sobre o individual. É uma conquista difícil. Muito bem. Mas esse é o caminho da Igreja. E esse é o desafio do cristão. Portanto, não é propriamente cristão aquele que vai à missa ou reza para alimentar o seu ego, o seu homem velho, mas aquele que vai à missa e reza para alimentar o homem novo, capaz de amar os outros, capaz de se pôr ao serviço dos outros como fez Jesus, capaz de pôr o interesse do outro acima do próprio interesse. E nunca ninguém disse que é fácil, não é? Exatamente. E por isso Jesus também dizia, se quiser servir comigo, toma a tua cruz de cada dia. Portanto, é verdade. Sr. Padre, vamos então agora focar-nos no Evangelho. Retomamos então o tema da primeira leitura, o mar, e o convite de Jesus é que passemos à outra margem. Exatamente, é o início da leitura. É que estavam, tinha havido uma situação de sucesso, de triunfo, de multiplicação dos pães. Então diz, bem, passemos à outra margem. Ou seja, estava junto ao lago, era atravessar o lago. Este passar à outra margem também é uma expressão, está a ver, é dessas frases que às vezes nos fica na memória. Passa à outra margem. E o que é que isso quer dizer? Não fiques onde estás, tens que ir mais além. Tens um caminho a percorrer. Há algo grande para ti que está do outro lado. Mas tens que fazer o caminho. Portanto, não penses que isto te cai do céu e já está feito. Tens que fazer o caminho de atravessar o lago, de fazer o percurso, porque do outro lado há algo que é bom para ti. Há uma festa que te está preparada, há um convite, mas tens que passar aqui o lago. Portanto, este desafio, passemos ao lado. E o que é que aconteceu? Então atravessaram o lago, ou o mar, na barca. Mas Jesus ia cansado e diz que adormeceu. E os apóstolos começaram a ficar aflitos com a violência do mar, com as ondas, pois dizia que a água já estava para dentro do barco. E de repente foram interpelar o mestre: mestre, não te importa que pereçamos, vamos todos ao fundo. Então é muito interessante, e por isso a relação com a primeira leitura. Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: cala-te, está quieto. O vento cessou e fez-se grande bonança. É muito interessante isto, quer dizer. E a gente agora pode ver isto desde a materialidade física, a tempestade, com Jesus que fala e de repente ficou tudo bom, como também podemos fazer essa tal leitura espiritual. No fundo é a confusão da minha vida, as minhas dificuldades, os meus problemas, os meus cansaços, os meus já não ser capaz de fazer mais, estar já quase desesperado, e falo ao Senhor, e o Senhor diz, não te preocupes tanto. E faz bonança, faz que as coisas fiquem bem. E de repente, aquilo que era a turbulência insuperável, que eu já não era capaz, vem o Senhor e descobre bonança. E descobre que tudo se transforma pela presença do Senhor. Muito bem. E então Jesus pergunta-lhes, porque estás tão assustados, ainda não tens fé. Falta-te fé. Portanto, falta-te esta confiança no Senhor, este abrir o teu coração. Não é? E então, aqui está o desafio que também é para nós. Portanto, o Senhor que tem poder sobre a tempestade, o mar e os ventos, mas que não é tanto tão importante a realidade física que isso possa traduzir, mas sim a realidade espiritual que todos nós vivemos e que podemos encontrar-nos dentro deste âmbito. Portanto, quando me vem a turbulência, se eu tiver a capacidade de acordar a Cristo que ali há de mim, portanto, é que a gente às vezes não deixa. Primeiro tens que lutar tu com os teus esforços. E depois diz, Senhor, olha, já me esforcei, não sou capaz, ajuda-me. E o Senhor ajuda. É o pedido de auxílio, exatamente. Não é, Sr. Padre? Mas também não é, o Senhor que me ajuda, eu não faço nada. Não, primeiro, dá o litro, esforça-te, põe o teu coração, ama com todo. E depois o Senhor virá em tua ajuda. Muito bem. Sr. Padre, estamos a chegar ao final do nosso programa e temos uma sugestão musical bem a propósito da liturgia deste domingo. Exatamente. O texto Origem, portanto, não é bem este, é quando Jesus desde a barca chama os discípulos ao seu seguimento, mas o contexto é o mesmo. É confiar no Senhor, deixar que o Senhor te guie, deixar que Cristo suba à tua barca e faz o caminho com Ele. E, sobretudo, deixar que o Senhor te olhe nos olhos. Nós dizemos, fixaste os meus olhos. Outra maneira de dizer é, olhaste-me nos meus olhos. Que ainda talvez até a forma original, olhaste-me nos meus olhos. Então às vezes necessitamos também de deixar-nos olhar e cativar pelo Senhor. Vamos então ouvir este tema, já voltamos. Chama-se Tu que nas margens do lago, este tema que nos é trazido aqui para o fecho do nosso programa das Palavras de Esperança pelo seu padre António Loureiro. Seu padre, estamos a terminar o nosso programa. Obrigada pela sua participação. Pronto, e fica também este desafio do Senhor. Às vezes também nós temos que passar à outra margem. Não ficar só já consolados e satisfeitos com o que temos, mas há algo melhor e maior para descobrir. E se eu fizer esse caminho com o Senhor, de certeza que vou encontrar esse melhor que desejo. E não há que desanimar. Exatamente. O Senhor está lá para nos amparar. Exatamente. Seu Padre, muito obrigada. Nós terminamos o nosso programa das Palavras de Esperança, com a certeza de que regressamos na próxima semana. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.